Deus está sobre mim. Me ungiu, posso profetizar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu já saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu já convido você neste momento a pegar a sua Bíblia. Hoje estaremos meditando na palavra do Senhor, irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, irmãos. Livro de 2 Reis, capítulo 16, versículo 16. Irmãos, eu também já quero aqui convidar os irmãos, quero dizer aos irmãos que a partir da semana que vem, irmãos, segunda-feira, estaremos colocando no ar, irmãos, 5 dias de campanha. O tema da campanha, irmãos, será "É tempo de orar pela família". Eu já convido você. Eu não sei qual é o problema que você tem na sua família, mas eu convido você neste momento, a partir de segunda-feira, irmãos, a estar fazendo esta campanha junto conosco. Estaremos eu e a nossa irmã Ângela, estaremos consagrando a nossa vida ao Senhor, intercedendo, pedindo ao Senhor misericórdia pela tua família, pela tua vida e pelas pessoas que você crê que Deus pode mudar a vida dessas pessoas. Então não se esqueçam, você que quiser ligar, deixar o seu nome, o nome da sua família, de um amigo, nós estaremos orando, irmãos. O tema da nossa campanha, irmãos, será no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 29, irmãos. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 29. Eu quero dizer aos irmãos, aleluia, Jesus, que o Senhor vai estar abençoando grandemente, irmãos, em nome de Jesus. Esse será o versículo que será o tema da nossa campanha, irmãos. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, Jesus, não podemos esquecer, irmãos, que lá no livro de Atos, aleluia, Jesus, capítulo 16, versículo 31, irmãos, quando Paulo e Silas disseram àquele homem, então diz assim o versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, meus amados, salvar a tua família é promessa do Senhor, aleluia, Jesus. Talvez Satanás tenha levado a sua família por um caminho errado, tem tentado tirar a sua família dos caminhos do Senhor. Então eu já convido a você, a partir de segunda-feira será 5 dias de campanha, irmãos, de oração, onde estaremos orando a favor da sua família. Então não se esqueça, você que quiser ligar, ou temos a nossa página, os Atalaias de Cristo na internet, você pode acessar, pode deixar lá o seu pedido de oração. Estaremos orando e o Senhor vai estar te abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos à leitura da palavra do Senhor nesta tarde, meus amados. Diz assim a palavra do Senhor: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado engrandecido é o nome do Senhor. Meus amados, a palavra do Senhor hoje, aleluia, Jesus, vem falando comigo, vem falando com você, aleluia, Jesus, o que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na tua vida. Irmãos, esta palavra do Senhor aqui, ela se refere quando o rei da Síria estava em guerra com Israel. Como nós sabemos, Israel era o povo eleito de Deus, o povo protegido de Deus, aleluia, Jesus. Assim como você hoje é um escolhido de Deus, assim como você hoje, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te protegido, tem te livrado das garras do inimigo, das armadilhas que o inimigo coloca diante de você, aleluia, Jesus. Então, irmãos, Eliseu era um profeta de Deus, Eliseu era homem de Deus, aleluia, Jesus, e era com o povo de Israel. Então tudo que o rei da Síria planejava contra o povo de Israel, o Senhor falava com Eliseu, e Eliseu dizia ao rei: hoje você não vai em tal lugar, hoje você não passa por tal lugar, porque o rei vai estar ali. Nos revela a palavra do Senhor, irmãos, que o rei da Síria, ele chegou a pensar que existia um traidor entre eles, que alguém ali denunciava os planos do rei da Síria, alguém ali contava os planos do rei, mas alguém chegou até aquele rei e disse: não, meu senhor, não tem ninguém, aqui não tem ninguém que o traiu, mas Israel, existe um profeta, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Naquele momento, irmãos, aleluia, Jesus, era reconhecido que Israel tinha um profeta, que em Israel existia um homem de Deus ali, que era usado por Deus, aleluia, Jesus, para guiar o povo de Israel. Então nos revela a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, que o rei da Síria, irmãos, ele ordenou então, aleluia, Jesus, que os seus homens fossem buscar Eliseu, que levassem Eliseu até ele, aleluia, Jesus. Mas o que aquele rei não sabia, irmãos, aleluia, Jesus, é que quando Deus de Israel está contigo, quando Deus de Israel peleja por você, aleluia, Jesus, não importa, aleluia, Jesus, qual seja tão grande a batalha, não importa, aleluia, Jesus, quantos carros e cavaleiros eles têm um mandado ali, ele não sabia, aleluia, Jesus, que Eliseu era guardado pelo ser maior, que Eliseu era protegido do Deus Altíssimo, que Eliseu estava guardado embaixo das mãos protetoras do nosso Deus, aleluia, Jesus. E eu quero dizer para você neste momento, que me ouve, que está ouvindo esta palavra, assim como Eliseu era um servo de Deus, assim como Eliseu era um servo guardado debaixo das mãos protetoras do nosso Deus, o nosso Deus, ele tem te guardado, meu amado, o nosso Deus, ele tem caminhado junto com você, o nosso Deus, ele tem te livrado, aleluia, Jesus, quantas vezes dos laços do inimigo, das armadilhas que Satanás coloca diante do povo de Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Como nos revela a palavra do Senhor, que o moço de Eliseu, então, quando se levantou pela manhã e viu, aleluia, Jesus, que eles estavam cercados, que o monte estava cercado, o rei da Síria tinha enviado ali muitas pessoas, o exército, para buscar Eliseu. Então, no versículo 16, Eliseu disse a ele: não temas, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Naquele momento, creio eu, irmãos, que aquele moço, ele não entendeu. Eu creio eu que ele se perguntou: mas como, Eliseu? Como são mais o que estão conosco do que o que estão com eles? Nós estamos só. Mas ele não podia, irmãos, enxergar naquele momento o exército de anjos que Deus já tinha mandado para proteger o teu servo. Oh, rime, canta, labalabalás, rime, canta, labalabalás, sude, canta, a neve, rime, canta, labalabalás. Deus de mistério, Deus de milagre, eu quero dizer para você neste momento, eu não sei, aleluia, Jesus, o exército que tem te cercado, mas eu quero dizer para vocês, meus amados, aleluia, Jesus, que Deus, ele é contigo, que se você abrir os teus olhos espirituais neste momento, você vai poder contemplar o exército de Deus que tem pelejado por você, o exército de Deus que tem guardado a tua vida, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, aqui nos revela a palavra do Senhor no versículo 17, que e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus de mistério, irmãos, aleluia, Jesus, eu quero dizer, aleluia, Jesus, neste momento, diante desta palavra do Senhor, abre os teus olhos espirituais neste momento, para você poder contemplar o que Deus faz por você. O que Deus tem feito, se as barreiras que Satanás tem colocado diante da sua vida, você acha que são maiores que a tua força, que você não vai conseguir, eu quero dizer para você neste momento que maior é aquele que te guarda, que maior é aquele que está contigo, aleluia, Jesus. Então confia, creia que Deus ele tem te guardado, creia que Deus ele está contigo, não importa o que você tem passado, o Senhor ele é contigo. E o inimigo não é mais forte que o nosso Deus, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos, não teme, irmãos, diante das afrontas de Satanás. Jamais, aleluia, Jesus, tema as afrontas do inimigo. Mas creia no Deus de Israel, creia no Deus de Eliseu, aleluia, Jesus, porque ele peleja por você, porque Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário para te dar a vida eterna, meus amados. Então, creia nesta palavra. E eu quero dizer aos irmãos, esta é a palavra de hoje, irmãos. Eu sei que o Senhor tem alcançado aqui pessoas, o Senhor tem falado com pessoas aqui que só você sabe o que você tem passado. Ninguém sabe, você muitas vezes tem sorrido diante da tua família, mas só o Senhor sabe o que você realmente sente no teu coração, aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer para você hoje, creia que o Deus de Eliseu, ori me canta lá balabalás, eu quero dizer para você, creia que o Deus de Eliseu, aleluia, Jesus, tem colocado um exército de anjos ao teu lado, que o Senhor ele tem te guardado, que quando você está dizendo eu não aguento mais, o Senhor ele está segurando nas tuas mãos e está dizendo, filho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero dizer para você neste momento que me ouve, creia que o Senhor ele é contigo e creia que o Senhor está colocando por terra todas as barreiras que Satanás tem colocado diante da tua vida, porque o Senhor ele peleja e ele guarda aqueles que ele ama, aqueles que confia verdadeiramente na tua palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então eu já quero dizer aqui aos irmãos, confie em Deus, irmãos, medite nesta palavra, receba esta palavra no teu coração e o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Jesus querido, Jesus amado, Deus de mistério, Deus de milagre, Senhor, neste momento, Pai, eis-me aqui diante da tua presença, diante da tua palavra, Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Senhor, neste momento, Pai, vai de encontro aos teus filhos, Senhor, vai colocando por terra toda a barreira, todo impedimento que o inimigo tem colocado diante destas vidas, Jesus querido, Jesus amado, Deus de mistério, Deus de milagre, no teu nome, Jesus, eu repreendo agora tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que tem assolado a vida dos teus filhos, Pai querido, Pai amado, visita os hospitais neste momento, Senhor, visita ali as vidas que estão precisando ouvir a tua palavra, Senhor, vai restituindo a saúde, Pai, Deus de mistério, Deus de milagre, visita os nossos presídios, Senhor, porque ali tem almas presas, tem almas aprisionadas no mundo do pecado, mas eu creio, Pai, no agir das tuas mãos sobre a vida deles, alcança, Senhor, a família dessas pessoas, Pai, vai de encontro a essas vidas, vai levando o teu amor, a tua paz, a tua graça e a tua misericórdia, Jesus querido, Jesus amado, Deus de mistério, Deus de milagre, eu peço por cada vida, por cada família que nos ouve neste momento, aonde chega esta oração, Pai, que chegue ali a tua graça, o teu renovo e a tua misericórdia sobre a vida dos teus filhos, Deus de mistério, Deus de milagre, Senhor, esta vida, Senhor, aleluia, Jesus, que acha que para ela já não tem mais saída, Senhor, abra neste momento os olhos espirituais, Senhor, dos teus filhos, para que eles vejam o teu exército de anjos que tem pelejado pelos teus filhos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, ri-me, canta, labalabalás, ri-me, canta, labalabalás, Deus de mistério, Deus de milagre, no teu nome, Senhor, aleluia, Jesus, eu ordeno agora que este mal saia do lar desta pessoa, Senhor. Esta obra de macumbaria que foi lançada para destruir este lar, Senhor. O Senhor disse na tua palavra, Senhor, se tu crer, serás salvo tu e a tua casa e a tua filha crê na tua palavra, Senhor. Então, no teu nome agora, Pai, eu repreendo este mal. Que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Esta foto, Senhor, que estão apresentando diante de Ti agora. Alcança esta vida agora, onde ela estiver, Pai. Conceda a ela o livramento, Senhor, coberta ela com Teu sangue agora, Deus de mistério, Deus de milagre, no Teu nome, Senhor, eu profetizo a bênção e a vitória, Senhor, a restauração na vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, amém.